Opa, chegamos. É aqui, Rodrigo. É, então, que número que é a sala mesmo? Acho que é a sala 9, aquela porta ali. Vamos entrar ali, vamos ver ali qual que é. Vamos entrar, então. É, bom dia. A gente tem uma entrevista com o Wagner, da gravadora aí. Aguarda só um momentinho que ele já vai atender vocês, tá? Ah, tá bom então, valeu. Ô, mano, esse cara tá tirando, hein, Renan? Mais de uma hora esperando. Não, que nada, mano. Vamos esperar, mano. Não, vamos esperar, mano. O cara vai atender nós, fica frio. Mocinho, vocês já podem entrar. Ô, Dr. Wagner, tudo bom? Aham. É, a gente veio trazer o nosso CD aí pra você dar uma escutada e tal. E vocês quem são? É, a gente é do Grupo Inquérito, veio trazer o nosso CD aí pra você escutar e tal. Tem até a música que fala assim, ó, é, com você mesmo, calma, a chapa calma, tá... Calma, não é bem assim que funciona. Ah, nós vamos avaliar o produto e entramos em contato com vocês. Então tá bom, hein? É, nós vamos esperar, hein? Mais um desses grupinhos aí. É, Rodrigo, agora é só esperar o cara ligar, né, mano? Não sei não, hein, Renan? Esse cara aí não deu atenção, hein? O cara vai ligar sim, você vai ver. Esse cara assim mesmo. Ô, dona Zefa. Sim, senhor. Eu tô de saída aí, tem um horário marcado na academia. A senhora limpa essa minha sala, tira essas coisas, esses papéis em cima da mesa, esses CDs que apareceram aí hoje. A senhora pega e joga tudo fora se quiser, leva pra senhora. Dá um jeito nisso aí, dá um jeito nessa bagunça toda. Ai, que bagunça? Quantos CDs? Nossa, vou levar tudo embora. Ô, filho. Oi, mãe. Eu tava lá hoje fazendo uma faxina, você não sabe. Você falou outro dia negócio de rap pra mim? Eu achei um negócio lá. Fala que é inquérito, é coisa de polícia, mas tá escrito rap aqui. Escuta lá. Ó, topa o seu. Ô, mãe, legal, mãe. Mas a senhora sabe que eu só gosto de ouvir rap do bom, né? Se não gostar, você põe no raio da bicicleta. É legal, então. Vai lá, filho. Vamos ver qual que é esse aqui, então.